A sua emissora número um é esta. Com a pandemia, a Defensoria de Roraima não parou de trabalhar. O atendimento à população é pelo WhatsApp, demandas cíveis e da área de família. O DPE Zap é 98104-2048. E para processo criminal, o número é 98104-2195. O atendimento é das 8 ao meio-dia. Fique em casa, que a Defensoria trabalha por você. Toda linha de medicamentos pelos melhores preços você encontra na Farmácia Popular de Caracaraí. Tudo em medicamentos éticos, similares e genéricos. Atendimento com respeito e responsabilidade. Garantem o mais eficaz aviamento de seu receituário médico. Venha nos visitar. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Avenida Doutor Zani, número 2664, em frente ao Super Miami. Telefones 99113-3698 e 984105574. Farmácia Popular de Caracaraí. Medicamentos com preço justo é aqui. Horas e 7. Esta é a sua rádio Cidade Porto FM Caracaraí. Evangelizando corações. A rádio que você está ouvindo é esta. Cidade. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. RM Cell. Trabalhamos com conserto em geral de celulares, tablets, troca de tela, conectores. Temos ainda capinhas, películas, carregadores. Temos também chips Vivo, Claro, TIM, cabo USB, recarga de celulares. Tudo isso e muito mais. RM Cell. Telefone 99165-6078 ou 98416-5679. RM Cell, Rua Adolfo Cotrim Neto, bairro Nossa Senhora do Livramento, ali no Mercado Municipal. Propagando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Esta é a Rádio da Verdade. Cidade. Cessa um instante. Louvor, adoração e comunhão. Rádio Cidade Porto FM, 107.5 FM. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com. Com a pandemia, a Defensoria de Roraima não parou de trabalhar. O atendimento à população é pelo WhatsApp, demandas cíveis e da área de família. O DPE Zap é 98104-2048. E para processo criminal, o número é 98104-2195. O atendimento é das 8 ao meio-dia. Fique em casa, que a Defensoria trabalha por você. Fique em casa, seja consciente, por favor. Pra quê? Horas e 27 minutos. A sua emissora número um é esta. Cidade.

Eu fui um prisioneiro sem Jesus, não conseguia ver a luz. A luz. Pensava que era livre, mas sofri. Foi quando então me decidi. Posso ver que imenso amor Jesus tem por mim. Eu quero então ser um grande amigo dele, enfim. Oh. Jesus vem, Jesus vem, tá chegando a hora. Propagando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Esta é a Rádio da Verdade. Cidade. RMCEL. Trabalhamos com conserto em geral de celulares, tablets, troca de tela, conectores. Temos ainda capinhas, películas, carregadores. Temos também chips Vivo, Claro, TIM, cabo USB, recarga de celulares. Tudo isso e muito mais. RMCEL. Telefone 991-65-6078 ou 98416-5679. RMCEL, Rua Adolfo Cotrineto, bairro Nossa Senhora do Livramento, ali no Mercado Municipal. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Cheia de poder, os crentes daquela igreja eram muito humildes, mas eles oravam só pra ver fogo descer. Enquanto eu cantava ali o primeiro louvor, toda a igreja pode crescer e alegrou. Eu só ouvia a glória a Deus, e bendito seja o nome do Senhor. Aonde Deus está, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Mas aonde Deus está, o fogo cai. A alegria chega e a tristeza logo sai. Aonde Deus está, o fogo cai. O fogo cai, o fogo cai. Mas aonde Deus está, o fogo cai. A alegria chega e a tristeza logo sai. Mas não tinha unção. Naquela igreja o fogo não caía, pois os irmãos não gostavam de oração. Mas nessa igreja tudo é diferente. Aqui os crentes buscam de Deus o poder. Tem línguas estranhas, tem profecia. Quando essa igreja ora, faz o inferno tremer. Mas aonde Deus está, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Mas aonde Deus está, o fogo cai. A alegria chega e a tristeza